desenrolado e ainda vai continuar, viu? Porque a gente vai se dirigir agora para a cidade de Ouriguri e essa festa vai continuar porque é motivo de festa, é motivo de alegria. É carro novo, é Fiat Mobi Like 0 km, linda moto e você só tem a agradecer. Chegou numa hora boa? Graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Eu tava prezando muito esse dinheiro. Vai realizar o seu sonho? Vou sim. E qual é o seu sonho? Meu sonho eu tenho um carro já. Espero ter que trocar o meu no mais novo. E o resto dele fazer uma reforma na minha casa. Que coisa boa, a Rede da Sorte mais uma vez realizando o sonho. Carro novo, reforma da casa. Agora sim, a Rede da Sorte com mais uma realização. Deixa um recado pra galera de Ouriguri. Pra ganhar tem que fazer o quê? Tem que comprar e acreditar. Por quê? Porque quem acredita ganha. Se não comprar, não ganha. Parabéns aí o ganhador da cidade de Ouriguri, que leva carro novo e moto em 0 km. Olha só, o primeiro giro da sorte sai pra Isabela Costa. Ela que é da cidade de Ouriguri. Ela veio receber a sua premiação em dinheiro. O segundo prêmio sai pra Araripina. Ainda não chegou o Nicolas. O terceiro prêmio, Trindade. Terceiro giro, viu? O quarto giro também sai pra cidade de Salgueiro. Quinto giro, Bodogó. O sexto giro sai pra Santa Filomena. O sétimo giro sai pra cidade de Salgueiro. O oitavo giro, Araripina. Nono giro, Serrita. E o décimo e último giro pra cidade de Ouriguri. As cartas premiadas é Bodogó que ganha, Salgueiro, Ouriguri, Terra Nova, Araripina e São José do Belmonte. Clébio do Araripe da Sorte se despede de mais uma entrevista com ganhadores e no próximo domingão é 7 rodadas, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 6 de 5 mil e o quarto, o sétimo prêmio com 40 mil reais em dinheiro. Compre já o seu título, faça que nem os ganhadores do Domingão Especial das Mães. Realize já os seus sonhos. Quer fazer sua festa com estilo? Nós temos a solução. Laura Decorações. Festas personalizadas, aluguel de artigos para festas e lembrancinhas. Trabalhando com todos os tipos de evento. Batizado, aniversário, chá de bebê, casamento. Escolha o tema da sua festa e deixe o trabalho por nossa conta. Laura Decorações. Festas personalizadas. Peça seu orçamento. 999919959 ou visite-nos. Rua da Liberdade, 137, Centro. Araripina, Laura Decorações e Eventos. Aqui na sua 87,9 é muito mais música. 87,9, a sua rádio, a sua melhor companhia. 87,9. O combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika é uma responsabilidade de todos nós. A Prefeitura de Araripina, através da Secretaria de Saúde, está intensificando as ações de prevenção. Receba o agente de combate às endemias em sua casa e também ajude a eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Mantenha as caixas d'água bem fechadas, amarre os sacos de lixo, coloque areia nos vasos de plantas, guarde pneus em locais cobertos, limpe bem as calhas da casa, não acumule sucatas e entulhos e esvazie garrafas PET, potes e vasos. Vamos agir juntos. Prefeitura de Araripina. Mais trabalho, futuro melhor. 87,9 é mais gostoso ouvir. Mamãe, existe rádio melhor do que a Araripina FM? Existe, filha, mas não presta não. A Araripina FM 87,9. Com você, em qualquer lugar. As melhores músicas, as melhores promoções. 87,9. Orgulho do meu Nordeste, bom pra mim, bom pra você. Na sua empresa, casa ou negócio, para Monte até o TV. Até é todo mundo e todo mundo até agora. Até é todo mundo e todo mundo até agora. Até é todo mundo e todo mundo até agora. Até é todo mundo e todo mundo até agora. Que a galera gosta. 87,9. 87 FM é mais música. Farmácia Santa Clara, onde a tradição encontra a inovação há 16 anos. Ao longo dessa jornada, temos sido sua escolha confiável para cuidados de saúde excepcionais. Com uma equipe dedicada e uma ampla variedade de produtos de qualidade, entre todos os tipos de medicamentos, produtos de higiene pessoal e perfumaria, entre outros, onde estamos comprometidos em cuidar de você e da sua família. Visite a Farmácia Santa Clara e descubra por que somos referência em bem-estar há mais de uma década. Sua saúde merece a experiência confiável que construímos ao longo desses anos. Nossa farmácia está localizada na Rua Santana, no Alto da Boa Vista, número 494. Organização Marcos e Edivânia. Tudo junto em um só lugar. Isso mesmo que você ouviu. Tudo junto em um só lugar. O Mercadinho Santa Isabel e Santa Isabel Construção informam que estão em pleno funcionamento no mesmo prédio da Santa Isabel Construção, a Rua Padre Cícero, próxima à paróquia Nossa Senhora das Dores, no Alto da Boa Vista, em Araripina. Agora você abastece a sua despensa com... com produtos de qualidade e preços acessíveis ao seu poder de compra, disponibilizando ainda de itens indispensáveis para sua construção e reforma. Tudo junto em um só lugar, no mesmo endereço. Informamos ainda que o Caixa Aqui voltou a funcionar nas novas instalações do Mercadinho Santa Isabel, a Rua São Gonçalo, ao lado da paróquia Nossa Senhora das Dores, no Alto da Boa Vista, em Araripina. Santa Isabel Construção, Mercadinho Santa Isabel e Caixa Aqui. Economia e praticidade em um só lugar. Rua São Gonçalo e Rua Padre Cícero, próxima à paróquia Nossa Senhora das Dores, no Alto da Boa Vista, em Araripina. Você já conhece a Sorte Online? Com credibilidade e garantia desde 1990. A Sorte Online se consolidou com o tradicional jogo do bicho e hoje conta com um site repleto de possibilidades de ganho. No site da Sorte Online, você pode apostar de diversas formas. Já pensou em iniciar o dia fazendo aquela fezinha e terminar com mais zeros na conta? Acesse agora a sorte.online, coloque a sorte para jogo e realize sonhos. E não se esqueça, jogue com responsabilidade. Vai construir ou reformar? Locação de andaimes é com Edinaldo Lima. Andaimes grande, 1x1,5, R$3 a diária. Andaime pequeno, 1x1, R$2 a diária. Entregamos e recolhemos na cidade. Precisou de andaimes? É com Edinaldo Lima. Rua José Saraiva Correia, 368A. Rua da Lateral do Clube Aplausos. Bairro Aplausos. Telefone 879-9173-3748. Andaimes é com Edinaldo Lima. São 11h09, agora 11h09. Olha só, rapaz, se o seu gás secou, deixa eu te dar uma dica, procure agora mesmo a GP Liquigás. Sabe por quê? Lá na GP Liquigás é o gás mais barato da cidade. A entrega mais rápida é ali na GP Liquigás. Então vai agora mesmo na GP Liquigás ou liga. Seu gás secou, é só ligar 3873-2902 ou 99109-1240. A GP Liquigás fica ali na Avenida Perimetral, número 430, bem no centro de Araripina, Pernambuco. São agora 11h09, 11h09. E olha só, você que está afim de construir ou reformar, quer comprar o material da sua construção com aquele precinho camarada, atendimento de qualidade, procure agora mesmo a ConstruMais. ConstruMais, a serviço da sua construção. Deixa eu te falar, rapaz, todos os dias tem promoção na ConstruMais. Então vai na ConstruMais para você ver que todos os dias tem promoção, sim. Então procure aí uma das nossas lojas. São dois endereços agora, viu? Na Via Perimetral e aqui na Travessa Coração de Jesus 2. Então deixa eu te falar, é aqui, quando você chega lá em uma das lojas, você vai lá e veja as condições de pagamento. Dividimos em 10 vezes em todos os cartões, ou se preferir, parcelamos em até 24 vezes no boleto. Isso mesmo, você ouviu, dividimos em até 24 vezes no boleto. Acostumo mais agora em 2 endereços, a melhor lhe atender. Matriz aqui na Travessa Coração de Jesus 2, no Alto da Boa Vista. Filial na Avenida Perimetral, número 430, bem no centro de Araripina. Telefones 3873-3334, 991-16-5686. Construa mais a serviço da sua construção. Mandar aqui um abração para o meu amigo Soelce também. Para Soelce e para Tamires, né, que estão lá nos ouvindo. Cristóvão, forte abraço aí, toda essa turma boa lá da Construmais. Evanildo Félix, lá na Barbearia Félix. Bom dia, Evanildo, também o Júnior, toda essa turma boa, rapaz, ali curtindo aqui a 87,9, lá na Barbearia Félix. Um abração aqui para a Barbearia Félix, fica ali no centro da cidade, ao lado do Frigotil, viu? Lá você vai encontrar Barbearia Félix, meu amigo Evanildo Félix. Olha só, você vai fazer o seu evento, tá precisando comprar bebida? Deixa eu te dar uma dica. A bebida mais barata da cidade hoje você encontra lá na JG Distribuidoras de Bebidas e Alimentos. A bebida mais barata, bebidas quentes, bebidas geladas, você só encontra ali na JG Distribuidoras de Bebidas e Alimentos. E bom, agora é o seguinte, você quer fazer o seu evento, tá precisando de Loca Freezers, mesas e cadeiras, você pode entrar em contato agora mesmo com meu amigo Jarlon lá da Locadora JG. Lá na Locadora JG também, pra você que está construindo, olha só, a gente tem bitoneira, tem martelete, tem o que mais aqui? Tem tem carrinho de mão, cintos de segurança, tábuas para andames. Você pode procurar agora, tem roçadeira também, você pode procurar agora mesmo a Locadora JG. Agora, você vai fazer seu evento, está precisando de um lugar aconchegante, procure aí a Chácara JG ali no Cajueiro, ao lado do Dunas, viu? Lá você vai encontrar a Chácara JG, um lugar aconchegante para você que quer fazer a sua festa, né? Então, se quer mais informações, entra em contato aqui com o Jarlon pelo telefone 99198-4410, 99198-4410, JG Distribuidoras de Bebidas e Alimentos, Locadora JG e Chácara JG, organização Jarlon e família. Bora, Melado, Melado, Melado pediu um brega, não é pra falar mal do Flamengo, eu não falei mal do Flamengo não, Melado. O Flamengo é bom, ganhou do Corinthians é bom, tem que ser bom, Pediu aqui um brega bem rasgado, vou botar aqui um brega daquele estilo pra você, deixa comigo, tá oferecendo pra todos que estão aqui curtindo a 87,9, valeu, Melado, forte abraço aí pra você aí, meu amigo de Assis, essa turma lá no Frigocarne, Frei Damião, né? Então vou botar um Diagnaldo Timóteo aqui, daquelas ali pra arrochar mesmo, solta aí. Aí, ó, Aguinaldo Timóteo, os brutos também amam. 11 horas e 14 minutos. Você jamais vai entender o amor que eu lhe dei. Talvez estranho pra você, mas só eu sei o quanto amei. Mundo triste de onde eu vim, nada disso tem valor. Nele tudo se embrutece, mas o coração esquece quando tem um grande amor. Você não devia esperar que eu fosse diferente do que sou. Com amor seria fácil entender o meu jeito meio rude de querer. Que pena tudo terminar da maneira que acabou. O seu amor não foi bastante,

tocando o que toca seu coração. 87. Ouça no volume máximo. 87,9. 11:36 agora. Deixa eu mandar aqui um abraço pra Gorete, rapaz, lá na Lagoa Deta, ela que ontem participou conosco aqui, ganhou um presente, tá guardado, viu, Gorete, seu presente, pode vir buscar na hora que quiser, você pode vir buscar, tá bom, amiga? Abração pra você aí. Bora, Wilson, rapaz, bora cuidar, Wilson Reformas, é a oficina da Reformas ali, sapatos, bolsas, chuteiras, cintos, o que você imaginar, você pode procurar ali, meu amigo Wilson, lá na rua Hortêncio Pereira Lima, então entra em contato com ele, ó, 99101-3469, 99101-3469, esse é o telefone do meu amigo Wilson, lá na oficina da Reforma, conserta sapatos, bolsas, cintos. Foi nessa área aí, você pode levar e deixar lá com ele, que ele bota abaixado mesmo, tá bom? Abraço ali pro meu amigo Wilson. E olha só, alô você que tem trator, pipa, caçamba, caminhão, máquina ou até mesmo você amigo da indústria, só na FF Serviços e Mangueiras Hidráulicas você encontra a maior variedade de mangueiras e terminais hidráulicos da região. Toda a linha de óleos lubrificantes das melhores marcas e com o melhor preço da cidade. Toda a linha de unhas e dentes para sua máquina e também discos para implementos agrícolas. Também temos o melhor preço em discos e eletrodos da cidade. E não é só isso. Aos amigos do Lava Jato, estamos aqui para atendê-los com o melhor preço de mangueiras da cidade. Procure aí o nosso amigo George Mecânico ou Felipe. Estamos localizados na rua Joaquim Nambuco, número 47. Ali na bomba, vizinho à Honda, tá bom? Telefone é o 98101-7423. 98101-7423. Esse é o WhatsApp da loja. Chama no zap que a gente faz entregas. FF Serviços e Mangueiras Hidráulicas. Elétrica Caieca, a oficina mais completa da cidade, está há mais de 10 anos no mercado fazendo a diferença. Trabalhamos com serviços de rebobinamento de motores elétricos e consertos em bombas sapos e periféricas. Vendas de bombas novas e seminovas, além de peças e acessórios como ventoinas WEG, rolamento de EBR Chicken, rolamentos industriais, tampas de motores dianteiras e traseiras, selos mecânicos, capacitores elétricos, platinados, centrífugos, rotores e muito mais. A Elétrica Caieca está localizada na rua Coelho Rodrigues, número 440, bem no centro de Araripina, Pernambuco. Quer mais informações? É só seguir a gente lá no Instagram, @ElétricaCaieca. Os nossos telefones são 879-9180-6096 ou 99169-4038. 879-9180-6096 ou 99169-4038. Elétrica Caieca. Rebobinamento de motores elétricos e peças em geral. 11:39 agora, 11:39, Rádio Araripina FM 87,9. Deixa eu mandar aqui um abração pra Galego da Borracharia Melo, rapaz, toda a turma da Borracharia Melo, curtindo aqui a 87,9, bora Galego, cuida! Deixa eu mandar aqui agora, olha. Você, o melhor bolo da cidade, você encontra ali na Casa do Bolo, viu? A Casa do Bolo, o melhor bolo da cidade, em breve, em novo endereço, tá bom? Em novo endereço, a Casa do Bolo agora, continua no Alto da Boa Vista, só que em outro endereço, tá bom? Logo a gente vai fazer aqui, isso é bem direitinho para poder fazer, dia da inauguração, o bolo mais barato, o melhor bolo da cidade e o bolo mais barato da cidade vai ser ali no dia da inauguração da nova Casa dos Bolos, viu? Tá perto, tá próximo. Vamos aguardar aí. São 11:40. Deixa eu mandar aqui um abração pro meu amigo Rony e também pra Thaís, né? Que estão lá nos ouvindo, ouvinte de todos os dias. Um forte abraço aí pra vocês. A ferro e fogo não dá, por tanta indiferença vendo a vida passar, tropeços e tropeços, pedras do meu caminho.